Salvador, muito boa tarde, da 3835, ciente da Fafá, no portão 08, pronto para Costa. Da 3835, número 2 para cópia, prepare da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, da 3835. Salvador Tower, good afternoon, Azul 2789er. Azul 2789er, good afternoon, QNH 1018. Maintain your approach, I don't have your traffic inside. Roger. Azul 2789, it's raining over the field, runway is wet, I have a traffic on site, wind 180 degrees at 10 knots, clear to land runway 10. Clear to land 2789. Meu nome é 20, copia. November 2000 Alpha, maintain your SID, dial Leda Motiva, runway 10, after takeoff right turn, clear to cross runway 10, call me on taxiway Quebec. November 2000 Alpha, just correction, clear to cross runway 17. Salvador 4198 da Azul no gate 3, puxa acionamento. Pra puxa no gate 3, Azul 4198, número 2. Ciente, 4198. Roger, maintain your text, continue your text via taxway, correction, via taxway, taxway Mike, call me on taxway Lima. 6355. Ah, eu chamei 6355. posição 3 aguardando. On the ground at 22, leave the runway and call ground 121 decimal 1. Ground 1 decimal 1, bye, have a nice job. Bye bye. Salvador, boa tarde, Azul 2789, Libro. Tené 27, Azul 2789, tá? Que tá aprovado via Alfa, Juliette, Pátio, corrijo, Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa, Quilo, Pátio 3, 3, Romeu, Azul, bom serviço. No 620, copia? Pronto, só pegou no 620. Autorizado, aeroporto de Guararapes, nível 370, via rota do plano, decolagem pista no zero, curva à esquerda, saída Pucajamo, transição Aracaju. Transponder 5017. Transponder 5017, controle 1-19-8. Rota do plano, nível 370. Cola da Amazera, esquerda, Puca, Aracaju. Zona 0-7, o controle 598. Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Volume 620, correto, chame pronto para o estacionamento. Isso, 620. Agora tá com a dinâmica 321, somos 141, 3 horas e 10, Goiânia. Puxané 6321, no táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1 e táxi via Índia. Ponto de espera, torre 1-18, decimal 95, NH1 no 0, no 8. Pátio 1, Índia, ponto de espera, 8-95, 6-2-1. Number 2000, I'll be with you on Lima, holding short ramp 1. 2000 Alpha, approved taxi to holding point runway 10 via April 1 and taxiway India at holding point, call tower 118.95. Ground 079. Livre pouso, Azul 2791. Após o Falcon autorizado, 6355, chame para o táxi. Obrigado. Após o Falcon tem de pois dentro, chama para o táxi. Salve, boa tarde, vou o número 69. O número 69, número 2, para qual é aguarde? Guardando sem papá. Do 4118 na escuta? Afirmo. Ok, passará um Falcon à retaguarda após a passagem do Falcon autorizado no portão 3, chame táxi. Vem lá, tio, após a passagem do Falcon, inicia a chama táxi, 4118. Copia. Na escuta, prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, nível 360, via Upper Luna 0, Cubave, segue conforme rota do plano, saída da El Leda Motiva. Decolagem no 0, curva à direita. Transponder 5012, controle Salvador 1-19-8. Tá, 3835, autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita na Dael Leda Motiva, após o Upperzulu 1-0 Ubave, Upperzulu 1-6 Bosnia. O transponder 5012 e o controle 19-8, TAN 3835. Correto, chame pronto para o estacionamento, TAN 3835. Já está pronto, TAN 3835. Aguarde, estimada de 5 minutos. Sim. Uno 169, copia. avião, no ano 69. No ano 69, autorizado Guarulhos, nível 360, UPS 10 até Taubaté. Saída da Euleda Motiva. Decolagem 10, curva direita. Transponder 5033, controle Salvador 119.8. Autorizado 360, rota plano, UPS 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita, da Euleda Motiva. Aciona 5033, do controle 198, voo no ano 69. Correto, chame pronto para o estacionamento, voo 1169. Vou chamar a Neto, 1169. Ou a 63314, por favor. Aguarde, chame 6314. Solo. Azul 279, Ana Libra, Ana Ciscuta. 1-2-1-1. Xanema 321, alinhar decolagem autorizada, pistola 0, vento 170 graus, 10 nós. Decolagem, pistola 0, 6321. Lima, pátio, Alfa Quilo, pátio 3, 4 Lima, azul 279. Oceanero, Oceanero 6355, está pronto para digitar, que a bordo tem 126, 5 horas e 10, Galeão. Oceanero 6355, táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, via pátio 1, táxi em Índia. Ponto de espera, torre 1-8-5, NH1-0-8, segue aeronave da Azul, vou através do portão 4, como número 2. Ok, pátio, Índia. 1-0-1-8-119-95, seguindo azul, gente, 6355. Salvador, voo no 620, feedback, acionamento, posição 6. Voo no 620, aguarde. Agora. Voo 6314, vai aguardar a passagem de 2096. Afirma. Muito obrigado. Bem, 1-1-9-8, morro. Táxi 4118 da Azul, tem 126 a bordo, 2h45 de autonomia, Galeão é a alternativa. Azul 4118, táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, ponto de espera torre 1-18-95, NH1-0-8. Gatio 1-0-8, direita via Índia, no ponto de espera, monitora, aliás, chama, 4118-1-1895, obrigado. Autorizado para estacionamento, chame táxi. Chamaremos só 3235. Voo no 620, portão 62 autorizado, chame táxi. Sim, voo no 620. Já teria alguma previsão de tempo aí para iniciar no ano? Agora, autorizado, chame táxi. Ok, obrigado. November 2000, Alpha Kilo for takeoff, runway 10, wind 160 degrees at 10 knots. Torre Salvador 4118 da Azul, ponto de espera da 10, pronto, boa tarde. Azul 4118, 60, rolagem do Falcon, autorizado a alinhar e manter pistando zero após. E mantém após a rolagem do Falcon, 4198. November 2000 Alpha airborne at 33, call departure control at 119.8. 9620, para táxi. 182 a bordo, autonomia 3 horas de Santana, São Gonçalo da Maranhão. Confirme o Belbego ou 1620? 182. O 1620 seguirá o Airbus da Avianca, sinalizando o pushback no, através do 03, até o quanto espera para o 0, quanto espera a torre 1198.95. Ajuste ativo para o 098. 098, autorizado até o ponto, espera seguir na viagem, lá 295, no 620. Canal 6355, ponto espera, 090, próximo. Canal 6355, alinha, mantém, fechando 0. Oi, Chivo, alinha, mantém, 090. Táxi 3835, 164, Guarulhos 3:40. 3835, a retaguarda do Boeing da Gol, no ponto espera a torre 1198.95, ajuste altíssimo 1008. Bem, segue o gol, 1295, boa. Azul 4118, decolou 535, corrigindo, controle 1.9.8. 098, 4118, boa tarde. 1.419 é bordo, autonomia alternativa? São 3 horas e 10, recebe. Hoje, né, 6193 do Novaí, do Salvador, boa tarde, 42-06, informação para a PASS. Livre decolagem, vento 160 graus, 8 nós. 6355, iniciando decolagem de 190. Boa tarde, na sequência, 6314. 3614, após a rolagem da aeronave da companhia Lima, tem. Na 6355, decolos 38, chama o controle em 119.8. 119.8, ciente, é 6355. Telemetria 314, livre decolagem, ventou no 60 graus, 8 nós. Telemetria 314, já volto. Oi, Salvador, gol 1869. 1869, continua a aproximação, guardando pista livre. É, já guarda. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1620, ponto espera pronto. Gol 1620, boa tarde, manter ponto espera. Ventura 70 graus, 8 nós. Ele pouso, 8-69. Chanermé 314, decolou 39, chama o controle 1-9, décima 8. Só para informação, cruzou um pássaro bem grande aí na nossa proa, tá? Acima um pouco da aeronave. Deixa eu ver essa informação. Bem na corrida de decolagem, no meio da pista. Número 0 ali, mantém, 60. Mantém, estou no 0, 620. Solo, gol no 1-69, pronto, pushback, estacionamento, gate 4. Gol 1-69, aguarde para o pushback. Guarda no 1-69. Tagono 869, Solos 41, direita no 211. Uno, dois, uno, uno. Ah, direita, 1869. Uno, 169, autorizado, pushback, reporte start. Autorizado, reportar ataque, uno, 169. Falou gol no 869, muito boa tarde, livrou a pista na sua escuta. Uno 869, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, é o 869. Voo no 620, livre de decolagem piscina 0, ventou no 70 graus com 8 Boa tarde, até 3835, ponto de espera da 10 e pronto. Então, 3835, boa tarde, Olim, mantenho no zero. Ali mantenho no zero, até 3835. Bom, no 620, decolou 44, controle 119, decimal 8. 198, 620. Salvo o 169, pronto para o tarde, 184 a bordo, 4 horas e 13, Galeão. Taxi ainda, posso estar no 0 Torre, 1 no 9 decimal 95, ajustante em cima 0 3835, livre de decolagem, vento 170 graus, 89. 3835, iniciando. Salvador, azul 6909. Prossiga. Seu 340, Campinas. Azul 6909, autorizado em Campinas. Rota, eu peso 10 por base. Eu peso 16 para se conformar no plano. Nível 340. Decola 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, transponder 5047, controle Salvador 119-18. Autorizado 340, Campinas, via Presulu 10, por base via Presulu 6, decola 10, curva direita, da EL, Leda Motiva, 5047, transponder 198, controle azul 6909. Azul 6909, somente confirmando, após o piso 16, segue conforme a rota do plano de voo, rebote para o pushback. Então, após o piso 16, prossegue rota do plano de voo, chamará o pushback, 6909. Confero. Gestão coordenando o giro com a Infero e reporta finalizando. Estádio, voo no 169, boa tarde, autorizado a linha L, colapso 0, vento 180 graus, 99. Autorizado a linha e decolar, está 10, voo no 169. Oi, boa tarde, 4206, final ILS 700. Azul 4206, boa tarde, continuando a estimação, aguardando pistão 0 liberado. Livre pouso, 4206, Sirius. Afirmativo 4206, vento 180 graus, 109. Ciente, livre pouso, 4206. Então, 1169, decolou 50, controle 19, decimal 8. 198, voo 169. Azul 4306, só 252, direito no 211. 211 na Fox, 4206, obrigado. Solo Salvador Azul 4206, boa tarde, Azul Fox. Azul 4206, Alfa Juliette, até o posição 03. Alfa Juliette 03, 4206. Salvador, boa tarde, passa para Tango Yankee Romeu Delta. Tango Yankee Romeu Delta, prossiga. No pátio 5 da IBTA, solicita nacionamento do táxi conforme notificação, senhora. O Papa Tango Yankee Romeu Delta, confirma o horário da notificação. Às 20 horas do Lúcio. Yankee do Lúcio, confirma o destino? É, Salvador, Salvador, vou local, senhora. Aguarde, por gentileza. É, 135064. O batalha travado, Vulcan. Esquivo pior, carne de fogo, pistola 0, vento 180 graus, 189. Oscar autorizado, gira base pela direita, plano foi modificado 55, vento no 70 graus, com 8 nós, já tem autorizado o pouso na pista no 7. Obrigado, Paulo Salvador. Yankee Romeu Delta, o sol. Na escuta, autoriza o Yankee Romeu Delta fazer acionamento, senhora, e aguarda para cobrar. Informe por gentileza o pátio que se encontra e o local de sobrevoo. Estou no pátio 5, no hangar da EBTA, senhora. Vai até Farol da Barra e a Vila Caparica. Gente, autorizado o voo local Salvador-Salvador, 510, decola da Pistola 7, com Pro Azul. Acione no transporte 0132, controle Salvador em 119.8, Papatão Yankee Romeu Delta. 0132 no transporte, senhora. Afirme, 0132. 0132 no transporte, já alocado, autorizado decolagem pela 17, 500 pés, peitoral, decola com primeira curva à direita. Papatão Yankee Romeu Delta, correto, confirmiu, tá bem? 04, senhor. Livre acionamento para o táxi e a decolagem, chame a torre em 118.95, ajuste ao time, turma 08, Papatão Yankee Romeu Delta. 10.18 no ajuste para táxi e decolagem, chame a torre em 118.95, obrigado, senhor. Comandou, boa tarde, Azul 591, informação papá. Azul 2591, não bate cobre por gentileza. Prepare a saída coral. Coral, nossa escolha. Gorchão, Capitão, foi 58, estacionar, sequência livre. Retiramos o voo, fica atento à aeronave que está passando aí. Salvador, esse é o Papatango Juliette Charles Zulu. Juliette Charles Zulu, continua a aproximação, reporte final pista no 7, ajuste no 0 no 8. No 0 no 8, reportando final no 7, Zulu. Papa Tango Yankee Romeo Delta. Papa Tango Yankee Romeo Delta, boa tarde, por favor. Fácil 5 da IBTA já pronto para o táxi. A gente na IBTA autoriza o táxi da Papá, aguarde para ingresso. Informará quando na Papá. Juliette, Charles Zulu, corrigindo, da presente, faça 360 para a sua esquerda, devido a tráfego para pouso não no zero. 360 para a esquerda, certo. Sou Salvador, boa tarde, 3190, está na passada da Serra, mais tarde para casa. Plano 3190, boa tarde. Livre pouso, pista no zero, vento 170 graus, 179, para informação, tráfego à sua esquerda, realizando 360, aguardando para pouso, pista auxiliar, não vai ter ferido. Gente, tráfego à esquerda, 3190. E aqui o meu Delta na Papá, senhora, aguardando autorização. Se autorizado, decola a chegada gramada, sem interferência. Gente, aqui o meu Delta aguarda para decolagem. Não aguardo, já. E o SAM 3-1-0 para a gente está livre do pouso e o ajuste é o no 0 no 8. Ajuste no 0 no 8, afirmativo. Livre pouso? Livre pouso, pista no 0, vento 170 graus, 189. Ao 0. Livre táxi via Índia, ponto espera no 0 torre, 118.95, ajuste altímetro no 0 no 8, azul 6919. 22, Livre táxi Índia, 18, 9.52, ponto espera no 0 no 9. Acendendo na capiteira 3-5, Felipe Decolagem. Vento 170 graus, 189. Táxi da baixa altura, da 35 decola, senhor. Delta decolando agora da 35. Yankee Romeo Delta, fora do solo, já. Yankee Romeo Delta, decolado 03. A minha escuta até o farol de Itapuã. Quando lá, transfere controle em 119.8. Farol de Itapuã, transfere para 119.8. Juliette Charles Zulu, livre pouso, pista no 7, continua aproximação. O vento 170 graus, com 9 nós. Zulu, autorizado pousar no 7, baixar travado. Oi, Salvador, 0919.0. Do 6918, Alim, mantém-se no 0. Mantém no 0, 0. Então, 3190, só foi 03, direito no 211. Direito no 211, boa tarde. Direito pro Charles Zulu. 170 graus, com 8 nós. Zulu, 7. Pista 3190, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, pista 3190. Caso 6919, livre de decolagem, vento no 70 graus, com 7 nós. Decolagem 6909. Controle, bombom. Obrigadão, senhor. Tá falando, vai, graças. Decolou 06, controle 199.8, bom voo 19.8, obrigado, 19.9. Tower, good afternoon, Ocean 6210. Ocean 6210, clear to land 110, wind 170 degrees, 56 knots. Firm, it's raining on the runway right now? No, just a vicinity of the drone. Okay, thank you. Fala, boa noite, 69, vende papá, boa tarde. Boa noite, 69, papá com fé, 24. Consiga. 69, autorizado Brasília, nível 360, rota Suzu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da árvore elefa, transponda 5074, controle salvador 119.8. Direita 360, Suzu 17, 10, direita, árvore elefa. Aprovou 17. Marcando 074, controle 1998. Gol 8 menor. Correto, pode fazer um pushback. Gol 8 menor. Ocean 6210, ground at 12, vacate to the right side and call ground 121, decimal 1. On the right, and we call ground 1211, thank you. Go ahead, go on 166, stabilizar DLS, pista 9. 6210, taxi via Alpha, Juliet, gate 04. Taxi Alpha, Juliet, and 04, Ocean 6210. Bom, 166? O 166 é livre pouso, vento 160 graus, com meia dúzia de nós. E pouso, Gol 166, pista 10. Solo 1-1, direito no 2-1-1. Calibral 2-1-1, agora 1-1-1-1.